F-250 Bruta de Raça, apoio I9 Equipadora, Tijucar Diesel Power. Uma ligação fria, com um convite quente, você é uma comprometida que me liga e eu sou solteiro que atende, depois que o som acerta no chão. É fácil me chamar de tentação. Como se eu fosse o culpado do que cê faz com seu namorado. Como se eu tivesse alguém mais diferente de você. Meu beijo não tá enganando ninguém. Eu sou apenas o que do pecado. Eu sou apenas o que do pecado. Motivo. F-250 Bruta de Raça. Ela não anda, ela desfila.